Enquanto o rosto sofre a escuridão do mundo, enquanto a gente dorme, o coração confunde. Aposto dos meus olhos, olharão no fundo. A parede é aço e tapa o sorriso em luto. A morte até se esconde de quem corre. Muitas ondas de calor que trazem cores nessa seca. Que logo a primavera vem, a favorita, florescendo um mar de amor, oferecendo um mar de flor. Igual a tribo indígena tomando tiro de quem mais explora. Competindo terra com um povo pacífico, não tem pistola. Retirou as riquezas, depois fez o povo te pedir esmola. Derrubou madeira pra trocar por dólar, dólar. Militar de toca terra, amaldiçoa cada gota de sangue na terra. Vai de boca em boca até que uma sopra o veneno na ponta da flecha. Quem protege a oca, quem criou o tempo, quem criou a selva. Atacando a vida, você mata a própria, pois não tem vencedor. Enquanto nessa guerra. Enquanto o rosto sofre a escuridão do mundo, enquanto a gente dorme, o coração confunde. Aposto dos meus olhos, olharão no fundo. A parede é aço e tapa o sorriso em luto. A morte até se esconde de quem corre. Muitas ondas de calor que trazem cores nessa seca. Que logo a primavera vem, a favorita, florescendo um mar de amor, oferecendo um mar de flor. Transformando amor em cinzas de qualquer maneira, perseguindo